apresentou-se na manhã de ontem ao delegado Marcos Araguari de Abreu, a acusada de matar o empresário Vanderlei de Souza, acompanhada de seu advogado, Célia Ferreira, ex-mulher da vítima. Em seu interrogatório, disse que foi legítima defesa, mas o delegado acredita em outra versão. Confira. Sim, a indiciada, a senhora Célia, se apresentou após um contato feito por seu advogado, e nós solicitamos nesse contato que, se fosse possível, ela nos apresentasse a arma do crime, uma vez que havia intenção por parte dela, preliminarmente, de confessar a prática do homicídio. Ela, de fato, se apresentou, houve alguma dificuldade na localização da arma do crime, uma vez que ela tinha sido dispensada em um terreno baldio, segundo a senhora Célia, mas a arma foi localizada por familiares, nos foi apresentada, é uma pistola 380, que confere, em princípio, com o calibre dos estojos que foram encontrados na cena do crime, e ela confessou em detalhes, é claro, se justificando devido a ameaças que ela sofria, devido a uma briga que ela teve com o Vanderlei na noite do crime, mas, enfim, ela forneceu todos os detalhes, somente diferenciando da investigação aquilo que diz respeito ao motivo. Nós imaginávamos, e na verdade temos já bastante concluído, que a motivação do crime se relaciona a um fator passional, a um relacionamento que o senhor Vanderlei possuía com outra mulher. Ele, no caso, teria sido assassinado durante uma briga, talvez motivada por esse ciúme que a indiciada sentia, mas ela se justifica dizendo que foi agredida na noite do crime, houve uma briga, uma discussão, vias de fato, realmente. Justifica-se também dizendo que houve outras ocorrências de violência doméstica, da qual ela foi vítima e teria sido autor o senhor Vanderlei, e diz que no momento do crime essa arma foi apontada contra ela pelos próprios senhor Vanderlei, que ela fala que a arma não era dela, essa é a alegação, mas teria tomado a arma do senhor Vanderlei durante a briga e desferido os disparos e fugido logo em seguida. Existem registros, sim, de atos de violência doméstica. Nós vamos procurar, inclusive, uma autuação flagrancial que teria sido feita contra o senhor Vanderlei, né? Então, realmente, isso nos parece verídico. Agora, outros fatos que são narrados pela senhora Célia não conferem com o restante da apuração, dentre os quais que a arma seria do senhor Vanderlei. Nós temos já indícios indicativos de que o senhor Vanderlei não possuía essa arma, que a arma foi adquirida pela indiciada. Isso está, inclusive, demonstrado e bem demonstrado no inquérito policial. Essa alegação de legítima defesa nos parece também um pouco exagerada, uma vez que foram 3 ou 4 tiros que atingiram a vítima, e pela superioridade física do indiciado, nós acreditamos que essa alegação de legítima defesa seja bastante fantasiosa. Então, provavelmente, o crime foi premeditado, ela planejou isso? Sim, nós acreditamos que sim. Doutor, o fato dela possuir a arma de fogo anteriormente, e também toda a dinâmica do crime, a fuga, uma quantidade de disparos, né? A possibilidade dela ter optado por pedir socorro para o SIAT, por exemplo, ou avisar familiares, tudo isso depõe contra a senhora Célia, e nós entendemos que o crime é passional, teve a motivação por ciúmes, foi premeditado, porque a arma de fogo era de propriedade da dona Célia e foi adquirida anteriormente, e ela praticou o fato deliberadamente. O que acontece com ela agora? Ela será interrogada, inclusive está sendo interrogada neste momento, a arma de fogo será apreendida. Nós vamos solicitar um exame de DNA com o sangue da senhora Célia, sangue de parentes da vítima e das filhas da vítima, para confrontar esse sangue com o sangue encontrado no interior do automóvel e também em blusas, né, femininas que foram encontradas no interior do automóvel, para definir se realmente era o sangue da vítima. Já sabemos que é, mas mesmo assim vamos pedir a confirmação. Essa arma será submetida a um confronto balístico com os estojos que foram encontrados na cena do crime, e na sequência nós vamos concluir as investigações. Por enquanto, nós vamos aguardar esses laudos, é claro, também outros fatos poderão ser apurados, e na sequência concluiremos a investigação, ficando a cargo, então, posteriormente, né, se ela for denunciada e pronunciada, ficará a cargo do Tribunal do Júri, que é um tribunal feito por pessoas do povo, decidir se ela merece uma condenação ou merece a absolvição. A cena do crime, doutor, foram encontrados alguns fragmentos e apenas um cartucho. Essa cena pode ter sido adulterada? Não, não foram encontrados já outros dois estojos, foi feita uma perícia complementar também, não há indício de adulteração nenhuma, não. A arma apresentada é uma pistola Bersa, calibre 380. Segundo ela, foi abandonada próximo ao local onde o veículo teria sido deixado no Portal da Foz. Uma única munição estava no carregador da arma quando foi encontrada. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.